Adelso, pagodão gravando tudo. Breni, Breni, Breni, Breni, Breni, Breni. Chama meu pau de vergonha. Chama meu pau de vergonha. E o quê? Chama meu pau de vergonha. Chama meu pai de vergonha. Meu pai, viu? É o pai. Chama meu pai de vergonha. Chama meu pai de vergonha. Toma vergonha na cara. Chama meu pai de vergonha. Ah! Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Eita! Estourou, sai. Puto, anda com puta, puta, anda com puto, puto. André Cedês, o moral de Ibicoara. Chama meu pai de vergonha. Chama meu pai de vergonha. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Toma vergonha. Dança da Bruna Marquezine. Dança da Bruna Marquezine. Dança da Bruna Marquezine. Dança da Bruna Marquezine. Aí, ó. Escurece o baile aí, deixa o baile escuro. Eu guardo o baile escuro, escurece o baile. Escurece o baile. Eu vou contar de um até três. Todo mundo vai gritar bem alto, vovô Usen. No três, eu quero ver a Blitz inteira. Geral, geral. Vai dar merda. Vai dar merda. Um, dois, três. Vovô. Pra cima. Fica no vovô. Senta no vovô, fica no vovô. Senta no vovô, fica no vovô. Quem gostou, grita ui!